senhoras e senhores, venham conhecer o novo produto da Mental Fatura M. Supersônico, tônico, telefônico, quinto incêndio, deixa tônico, mas tudo dos govaraônicos, base quilômetros, fez em menino, lidando em inspiração do modo irônico, recompondo os minerais como isotônico. Pra iniciar mais uma vez minha conexão, a minha voz aqui é o meio de comunicação, vindo do fundo do porão, mando a minha versão, a inversão que os globalizados acham padrão, que pros que acham vantagem me ver na prisão, vou ser ladrão, mando meu som que toma de assalto a sua atenção. Não pra te mostrar o que é correto, um engenheiro responsável pelo projeto, que vai te deixar inquieto, sou discreto, mas vou direto ao assunto, seguindo o trajeto. Heptospirose é o meu dialeto, nada é secreto, quando se entende o alfabeto. Então te ensino o segredo do algarismo, aquele mesmo que te eleva do abismo, subindo até o topo do seu entendimento como no alpinismo. Eu te convido pro turismo, embarcando na viagem do meu som, que te dá chave do profissionalismo. Não faço moralismo. O mercado atacadista só recebe a vista, mental fatura sensacionalista, com movimentos calculados de um xadrista. Aniquila, imperialista, escravista, colaboracionista, pessoas pequenas com seus interesses egoístas, com a força e agilidade de um capoeirista e a paciência de um estrategista. Andando sob esse céu cinzento, observando o movimento, aguardando o momento de soltar o argumento, que anula o fogo de qualquer armamento, mesmo andando contra o vento, isento do seu julgamento, pois no seu orçamento não está incluso o meu pagamento. Pra todo problema ou esquema existe uma reação, a solução. Produto mental fatura, estereofônico, do fundo do porão. Pra todo problema ou esquema existe uma reação, a solução. Produto mental fatura, estereofônico, do fundo do porão. Produto mental faturado, não para você que tem mais caras que é de Murphy, professor aloprado, que vive alcoolizado, com cérebro bloqueado, que sai do baile todo vomitado. E ainda acha bonito se marcar seu hobby favorito. Eu ressurjo do cemitério maldito, deixando escrito meu verso em negrito. A intenção é de causar conflito interno, um soldado moderno, armado de cana e caderno, subalterno de algum bacana de terno, largado no campo de batalha com frio e fome no alto inverno. A cada passo nesse campo repleto de minas, usando nada além das minhas rimas, pra me libertar desse inferno terreno, com a simples missão de me tornar um ser humano pleno. Buscando a cura pra qualquer veneno, me tornando um homem mais forte e sereno, insatisfeito com esse mundo obsceno, onde o povo se contenta em ouvir bosta e comer feno. Mas vou pegar pesado, não pretendo ser ameno, combatendo de frente com o Nazareno, abstraindo qualquer tipo de pensamento pequeno da sua mente. Eu somente contribuo com uma semente, para que o cara consciente enxergue um palmo à sua frente. Faça opção pelo que é mais prudente, saiba se proteger do pote da serpente. Ninguém aqui é o suficiente, mas é necessário ser insistente. Quando se participa de uma sociedade decadente, que se sustenta na fragilidade de pessoas sem identidade, que são os seus 15 segundos de fama se tornar celebridades, guardando o nome pra toda a eternidade de uma forma fútil, sem perspectivas de produzir, fazer algo útil, se tornando mais um filho da puta, medíocre e inútil. Como eles te querem, pra todo problema ou esquema existe uma reação, a solução. Produto mental faturado, estereofônico, no fundo do porão. Pra todo problema ou esquema existe uma reação, a solução. Produto mental faturado, estereofônico, no fundo do porão.